lugar, nem tão longe que eu não possa crer que um dia chego lá, nem tão perto que eu possa acreditar que um dia já chegou. No alto da montanha, no arranha-céu, no alto da montanha, no arranha-céu. Se eu pudesse ao menos te contar o que se enxerga lá do alto, com o céu aberto, limpo e claro, ou com os olhos fechados. Se eu pudesse ao menos te levar comigo. Pro alto da montanha, no arranha-céu. Pro alto da montanha, no arranha-céu. Sem final feliz ou infeliz, atores sem papel. Pro alto da montanha, à toa, ao léu. Nem tão longe impossível, nem tão pouco lá. Já, já. No alto da montanha, no arranha-céu. No alto da montanha, no arranha-céu. Sem final feliz ou infeliz, atores sem papel. No alto da montanha.